Mesmo assentado, leia comigo, Romanos capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem é que está em Cristo Jesus? Os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Diga comigo, não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Então, como alguém que está em Cristo Jesus, membro do corpo, eu não vivo mais à mercê da tristeza, da opressão, do medo, da depressão, da angústia, da raiva, da mágoa. Eu não vivo, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei, do governo, do império, do poder do pecado e, consequentemente, todas as suas ações, e da morte e, consequentemente, de todos os seus subprodutos. Pois o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus enviando Jesus, seu filho, em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Venceu o pecado na sua própria carne, não pecou. É nele que eu tenho segurança, nele, ele é a minha segurança. Não sou eu que vou viver sem pecado e santarrão. Não sou eu que vou viver sem cometer nada. É ele quem vive assim, tendo vencido a lei do pecado. Agora, se eu vivo nele, eu venço o pecado. E quando eu peco, o sangue dele me purifica de todo o pecado, porque eu estou nele. Versículo 4, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que são segundo a carne, todos os dias, com muita facilidade, se inclinam para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, todos os dias, em todo o tempo, com muita facilidade, com muita simplicidade, se inclinam para as coisas que são do Espírito. A inclinação da carne é morte. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, mesmo que eu seja pastor. Mesmo que eu seja crente há 40, 50 anos. Mesmo que eu me considere muito bom, eu não peco, eu não erro, eu não minto, eu faço bem, eu sou sempre justo. Mas a minha inclinação da carne, ela é inimizade contra Deus. Pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Eu posso cantar, eu posso pregar, eu posso fazer lindas obras para Deus, eu posso dar muito dinheiro para Deus, eu posso participar, eu posso ser um exemplo na igreja, mas se eu vivo na carne, eu não agrado a Deus com nada disso. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Diga comigo, eu não estou na carne, eu estou no Espírito. Mas Paulo diz assim, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Versículo 10, mas se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Versículo 11, se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo Jesus vivificará também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Paulo está dizendo, se você nasceu de novo, se o Espírito Santo habita em você, você não precisa prendê-lo, obstruí-lo, limitá-lo. Você é o único que pode liberá-lo, andar no Espírito, deixar o Espírito se mover. E esse mesmo Espírito, é o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus, ele vai te guiar, ele vai te inspirar, ele vai te dar frutos, ele vai te dar dons, ele vai te dar sabedoria, ele vai te dar poder, ele vai te dar ousadia, ele vai te dar palavras, ele vai te dar ações. O mesmo Espírito vai vivificar o seu corpo, vai vivificar toda a esfera física da sua vida. Então, tudo que diz respeito à sua esfera física será instantaneamente, diretamente ligada ao Espírito Santo, guiada pelo Espírito Santo, movida pelo Espírito Santo, submetida ao Espírito Santo, e essa tem que ser a sua vida, se você anda no Espírito. É o que Paulo está ensinando a nós. Então, amanhã, segunda-feira, quando você entrar no seu trabalho, você já não tem que lutar sozinho. Você tem o Espírito Santo. Espírito Santo, o que fazer aqui? Como fazer aqui? E você vai se encontrar com um funcionário muito difícil. Você vai se encontrar com um colega de trabalho muito difícil. Você vai se encontrar em situações que já são muito opressoras para a sua vida e você vai estar desanimado, ou cansado, ou preocupado por qualquer situação, e você vai dizer, Espírito Santo, o Senhor vive dentro de mim, o Senhor mora em mim, o Senhor habita em mim, e eu me movo pelo teu Espírito Santo. Espírito Santo, eu quero ser guiado pelo Senhor. O Senhor que ressuscitou Jesus Cristo, vivifica essa minha instância física agora. O que eu devo falar? O que eu devo fazer? Estava conversando com um irmão, e o irmão deu testemunho esses dias aqui. O sujeito lá no trabalho dele, muito encrenqueiro, muito bravo, muito áspero, muito esquisito, muito fechado. E ele, por fim, chamou aquele irmão, aquele colega de trabalho, e disse assim, você está precisando de uma coisa. E aí o sujeito já reagiu, o que é que eu estou precisando? Você está precisando de um abraço. E deu um abraço naquele sujeito. E ele disse, agora, o tempo todo, ele quer um abraço. Ele abriu o coração para mim. Espírito Santo, eu quero que o Senhor me guie amanhã no meu trabalho, na escola, no trânsito, de tal forma que a instância física da minha vida, do meu corpo ao meu redor, seja vivificada por ti. Fecha os teus olhos e ore a Ele. Senhor, eu não quero passar o dia de amanhã sem que o Senhor faça o que for necessário para eu ter uma experiência profunda com o teu Espírito Santo dentro de mim. Senhor, se eu terminar o dia sem uma experiência assim, eu vou me colocar diante do Senhor e eu vou te questionar, eu nasci de novo ou não nasci? O Senhor mora dentro de mim ou não mora? Porque tudo que eu quero na minha vida é o governo do teu Espírito Santo. Eu quero, Senhor. Eu quero aprender a me mover no Espírito. Se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo Jesus, vivificará também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne para viver segundo a carne. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, medo, insegurança, timidez, preocupação, ansiedade, inércia. Não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção pelo qual clamamos, Abba, Pai. E esse mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, logo somos também herdeiros e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Eu assisti um trecho de um filme, estava passando os canais na televisão e eu parei e assisti um único trecho. Eu não sei o nome desse filme, eu não sei como ele começa, eu não sei como ele termina, mas eu assisti um único trecho em que um homem que foi preso por muitos anos, agora velho, ele estava servindo num supermercado e como ex-criminoso em recuperação, um ex-presidiário em recuperação, ele conseguiu do governo um emprego embalando os alimentos no caixa do supermercado e ele tinha reações muito esquisitas, ele tinha atitudes muito esquisitas. E ele toda hora perguntava ao gerente, posso ir no banheiro? Aí o gerente falava assim, pode, claro. Uma hora ele perguntou ao gerente, posso ir no banheiro? E o gerente falou assim, que é isso, cara? Claro que pode. Aí o sujeito foi no banheiro e o gerente falou assim, como é que pode o sujeito dessa idade me pedindo para ir no banheiro? E o rapaz, ou o senhor, enquanto foi no banheiro, falou outra coisa. Ele disse assim, como eu não vou pedir se eu passei a vida inteira pedindo para ir ao banheiro? Nem o gerente entendia por que ele pedia, nem ele conseguia se livrar de ter que pedir para ir ao banheiro toda hora, porque ele passou a vida escravo, prisioneiro, obrigado a uma atitude. Irmão, eu e você temos nas nossas vidas inúmeras atitudes que fazemos sem prestar atenção, que foram adquiridas em anos de prisão nos grilhões das trevas, ou em um assunto, ou realmente longe de Jesus, lá no mundão, ou em algumas questões que herdamos, mesmo numa família cristã, herdamos coisas que nos prendem, nos amarram. E se nós temos a libertação, muitas vezes nós continuamos nos mesmos hábitos. Espírito Santo, eu quero que o Senhor me mostre um hábito da minha vida essa semana. Eu quero poder escrever um hábito da minha vida nessa semana, que o Senhor vai me mostrar, olha aqui, filho, olha aqui o que você faz. Você não precisa mais ficar pedindo para ir ao banheiro todo o tempo. Você já tem maturidade para isso. Você não precisa mais ficar pedindo, mas por que que eu faço assim? Eu nem vejo que eu faço assim, eu nem vejo que eu falo assim, eu nem vejo que eu reajo assim. Na verdade, eu acho que eu não estou reagindo assim, eu acho que isso não é problema na minha vida. Espírito Santo, me mostra o que eu herdei do tempo de escravidão, do tempo de pecado, e que está me oprimindo, está me prendendo, está me impedindo de fluir livremente nos teus dons, nos teus frutos, nos planos que tu tens para mim. Eu quero isso, Senhor, porque eu não recebi o espírito de escravidão para estar outra vez cheio de temor e limitações e problemas e dificuldades, mas eu recebi o espírito de adoção pelo qual eu clamo Abba Pai. Diga comigo, Abba Pai. Sabe o que significa Abba Pai? Abba é pai em hebraico, mas não é um pai qualquer. Nós normalmente expressamos esse Abba com papaizinho. Você já viu alguém orando, papaizinho? Ô, papaizinho, em nome de Jesus. Ô, papaizinho, tão maravilhoso. Se você vir aqui nesse auditório alguém orando em voz alta e falando papaizinho, a maioria de nós vai dizer assim, precisa de tanto, que coisa. Coisa esquisita, né? Que irmão fica falando papaizinho, papaizinho. Uma coisa assim meio... Porque nós não temos essa liberdade, esse costume, mas o texto sagrado diz que nós recebemos o espírito de adoção, pelo qual nós não temos temor algum, pelo contrário, nós entramos ousadamente na presença dele, nós pulamos no colo dele, nós lascamos um beijo nele e nós falamos tudo que está no nosso coração e nós nos movemos nele, nós nos movemos para ele, nós vivemos e não temos vergonha de dizer, papaizinho. Eu não estou te ensinando que você agora tem que orar papaizinho, irmão. Se você quiser, você pode orar papaizinho. Mas eu e você precisamos viver isso aqui. Eu não recebi um espírito de escravidão para ficar preso a nada. Eu quero o Espírito do Senhor me conduzindo de tal forma que tudo que Deus tem para a minha vida flua poderosamente. Os dons que Deus tem para a minha vida, a função que Deus tem para mim, na minha família, no meu trabalho, nessa sociedade, no corpo de Cristo, eu quero que isso flua, porque eu recebi o Espírito de adoção. Eu agora sou filho de Deus. E se sou filho, eu sou herdeiro e co-herdeiro com Cristo. E se eu padeço com Ele, eu serei glorificado com Ele. Versículo 18, para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Você imagina o corpo de Jesus naquele túmulo? Você pode ter certeza que aquele corpo começou com a morte a sofrer o mesmo que qualquer outro corpo sofreria. Mas a presença do Espírito Santo mudou tudo. O texto sagrado diz que ele, como santo e puro, não veria corrupção. Então, o que aconteceu no seu corpo? Até hoje, os cientistas estão estudando um tecido que eles entendem ser o santo sudário, o pano que estava sobre Jesus, e há muita polêmica sobre esse pano, se realmente isso é verdadeiro, se isso é uma invenção, não interessa. Os cientistas estão dizendo que naquele pano tem alguma coisa atômica, sobrenatural, que o que aconteceu com aquele tecido, a queima que reflete o corpo de um homem naquele tecido, é algo atômico que veio de dentro para fora. Eu não sei se o tecido é verdadeiro, se essa palavra dos cientistas é verdadeira. Eu sei que eles usaram uma explicação absolutamente coerente com a palavra do Senhor. Porque de dentro de Jesus explodiu o poder do Espírito Santo. A vida não pôde mais ficar contida ali dentro. E ele se levantou, ele ressuscitou, a glória veio, o poder veio. E até hoje esse poder se manifesta. E é isso que Deus quer fazer, é isso que Paulo está dizendo, o mesmo Espírito que explodiu em poder e graça, em vida, em saúde, em luz, em Jesus, pode se manifestar dentro de mim e dentro de você. Senhor, eu não quero de forma alguma passar uma semana comum, simples, ordinária. Eu quero passar uma semana extraordinária, ouvindo o teu Espírito Santo, se me movendo pelo teu Espírito Santo. Eu quero, Senhor, realmente experimentar isso daqui. Eu quero que está escrito, a glória que há de ser revelada em minha vida e através da minha vida acontecendo. O versículo 19 diz, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Meus vizinhos, meus familiares, meus parentes, a sociedade, onde você trabalha, onde você caminha, as pessoas e até mesmo a natureza aguarda a nossa manifestação. Porque se o Espírito Santo vai se manifestar, ele pode vir com um anjo, ele pode vir com um poder, ele pode vir com um milagre do céu, mas na maioria das vezes, quando ele for se manifestar, vai ser através de mim e de você. Espírito Santo, abençoa aquela vida. Não, então vai lá e abençoa. Porque é você, é através de você. Senhor, eu quero me mover assim. Tem alguém precisando de cura. Espírito Santo, manda alguém. Ou manda um anjo. Não, filho, você é o meu anjo. Vá até lá. E ouse. Mas eu ouse. Eu estou dizendo a você que essa natureza, as pessoas e todas as coisas estão aguardando ansiosamente a manifestação dos filhos que amadureceram, que estão entendendo isso. Senhor, eu quero isso para a minha vida. Eu quero ter a alegria de ser instrumento do Senhor, de ser canal do Senhor, de ser manifestação do teu poder, da tua glória. Versículo 20, pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criação geme como se estivesse com dores de parto até agora. Não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Você não estava falando aqui? Cadê o Marcos? Você não estava falando aqui, Marcos? Da dor no joelho? Da dor no braço? Eu posso te contar algumas dores minhas, no meu corpo, na minha perna. Você tem algumas questões da sua vida, talvez não sejam dores físicas que você se lembra agora, talvez sejam dores da sua alma. Até eu e você, primícias do Senhor, nós manifestamos clamores, gemidos, gritos, Porque nossa vida terrena está sendo esmagada pela morte, nosso físico, as circunstâncias, o inimigo vem, são os dardos, esse mundo que jaz no maligno. Ah, meu irmão, isso é verdade, mas o Senhor está dizendo assim que nós vamos nos manifestar. Nessa esperança somos salvos. Qual a esperança? A esperança de que o Espírito Santo que habita em mim vai se manifestar em mim e através de mim hoje à noite, amanhã, segunda-feira. Não é apenas a mensagem do pastor. É uma realidade na minha vida e eu quero viver isso. Eu não quero apenas me contentar com a beleza dessa mensagem, dessa verdade. Eu quero realmente viver. Versículo 26. 25. Mas se esperamos o que não vemos, com perseverança o aguardamos. Da mesma maneira, o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu propósito. Amanhã todas as coisas vão concorrer para o meu bem. Eu posso terminar um dia tendo tido algumas dificuldades, mas todas elas vão concorrer para o meu bem. Porque aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, a esses também justificou, aos que justificou, a esses também glorificou. O que nós diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem me justifica. Quem me condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por mim. Jesus Cristo intercede por mim. Dentro de mim tem o Espírito Santo que pode fluir, pode se manifestar com o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo. Então eu não vou viver um dia comum, eu não vou viver uma semana comum. Quem me separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas as coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pois estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando você lê o livro do Gênesis, melhor, no livro do Êxodo, Moisés chega numa planície muito grande ao pé do Monte Sinai. E Deus diz a Moisés: eu vou subir, você vai subir, vai se encontrar comigo. E eu vou me manifestar com poder, com fogo, com o Espírito Santo. E eu vou te entregar minha palavra. Minha palavra não será apenas o seu ritual religioso. Minha palavra vai conduzir vocês, e podem ler por Números, Levíticos, Deuteronômio, podem ler tudo que Deus instruiu sobre todos os assuntos da vida humana. É o padrão para qualquer governo da terra. Deus instruiu assim o povo de Israel. Moisés, eu vou te entregar essa palavra. Como vocês vão viver todos os dias da vida e viverão como uma nação exemplar. Moisés, de vocês vai sair o maior número de prêmios Nobel do mundo. Porque de vocês vai sair os maiores cientistas, os maiores médicos, os homens e mulheres mais ricos, mais sábios. De vocês vai sair um povo que vai nutrir toda a humanidade com o que há de melhor para ser revelado. Moisés, de vocês vai sair Jesus. Então, o que você vai fazer? Você vai subir ao monte e eu vou te entregar a minha palavra. Mas, Moisés, no monte, o meu poder vai estar tão violento que faz o seguinte: faz um cerco e diga ao povo, ninguém se aproxima do monte. Aquele que se aproximar do monte vai morrer, porque o poder sobrenatural, não sei se tinha raios, eu não sei se dava choque, eu não sei se tinha uma instância que não podia tocar. Se acontecia alguma coisa miraculosa, sobrenatural, científica, metafísica, eu sei que a Bíblia deixa claro que ninguém devia tocar o monte, porque se tocasse o monte, cairia morto. E Moisés explicou isso ao povo, e o povo... Então vai lá, Moisés, eu não vou tocar o monte, ninguém vai se aproximar, ninguém quer morrer. E Moisés subiu o monte. Engraçado, com Moisés não aconteceu nada. E no meio de uma circunstância científica, espiritual, física, completamente inexplicável, poderosa, a ponto de clangor, trovões, fogo, raios, sons, buzinas, tremores, um monte tremendo, um terremoto, e o povo com medo de encostar, Deus entregou a orientação simples para o dia a dia da vida. Os 10 mandamentos... todos os mandamentos do povo. Mas em Pentecostes, não foi isso que aconteceu. É como se Deus pudesse dizer a Moisés assim: Moisés, lá na frente, sabe o que eu vou fazer? O meu povo não vai ter que subir no monte, você não vai ter que subir no monte, eu vou derramar o meu espírito. E esse mesmo poder que está aqui com você nesse monte, que vai revelar como o povo deve caminhar, vai estar em meu filho Jesus e vai ressuscitá-lo. E todos aqueles que o receberem como Senhor e Salvador, nascerem de novo, receberão esse mesmo Espírito habitando dentro deles. E esse mesmo Espírito vai matar o homem velho. Porque todo homem que se aproximar do monte vai morrer. O homem velho vai morrer. Todos os dias ele vai vencer o pecado, ele vai vencer a angústia, ele vai vencer. Eu não estou dizendo que eles não serão cheios dos dardos do inimigo. O inimigo anda ao redor e vai enviar todos esses dardos todos os dias, mas eles se levantarão no poder do Espírito Santo e vão apagar com o escudo da fé todos esses dardos, e eles vencerão toda seta, toda morte, todo espírito da morte, das trevas, eles vencerão no poder do Espírito Santo. E mais, eu vou me revelar a eles, eu vou conduzi-los, a minha lei estará no coração deles, eles vão saber o que fazer com as finanças, eles vão saber o que fazer com os filhos, eles vão saber o que fazer com os familiares, com a casa, com a vizinhança, com a igreja, com o ministério, eles vão saber, eles serão guiados pelo meu Espírito, Moisés. E o Senhor fez isso, e essa é a realidade de hoje, na minha vida e na sua vida. O que eu não disse, que talvez Deus diria a Moisés, é que, Moisés, pode ser que eles bloqueiem o mover do Espírito Santo, com suas ocupações, com sua forma de pensar humana, terrena, mas para cada um que decidir liberar o Espírito Santo, eu vou manifestar, eu vou revelar meu poder, minha glória, e as pessoas e até a natureza que está à volta, clamando por socorro, vai receber através de cada um deles, do meu mover. Convido você a fechar os seus olhos, irmão. Eu e você podemos ser um daqueles que diz a Moisés: Moisés, o Senhor recebe a orientação de Deus. Moisés, eu vou ao culto, eu quero manifestações de Deus. Moisés, vem na minha casa, ora por mim, e eu quero uma resposta de Deus. Eu e você podemos dizer: eu não vou subir ao monte, eu não quero morrer, eu não quero correr risco nenhum, eu só quero que o Senhor venha, traga a resposta, nós vamos obedecer direitinho, e Deus faz o que quer fazer. Ou nós podemos dizer, como Pedro e os 120 no cenáculo, eu vou permanecer aqui até que do alto eu seja revestido de poder, e eu quero a manifestação do teu Espírito hoje à noite, amanhã, durante o dia. Eu quero buscar a tua palavra, eu quero comunhão, eu quero intimidade com teu Espírito Santo. Se você quer orar assim a ele, fique de pé e declare a ele. Talvez você possa dizer ao Senhor assim, com toda sinceridade: eu sou um desses crentes que estou sempre na periferia. Eu nunca tive uma experiência do Senhor me usar com línguas, com curas, com revelações, com palavra de conhecimento, coisas simples do dia a dia, mas que vêm da manifestação do Espírito Santo, agindo livremente dentro de mim. Eu nunca tive isso, e eu quero mudança de vida. Você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero tocar o monte, eu quero morrer, eu quero me encher do Espírito Santo, eu quero a palavra cravada no meu coração, eu quero essas experiências com o Espírito Santo, eu quero desenvolver dons do Espírito Santo, eu quero ver os frutos do Espírito Santo crescendo, eu quero Jesus, eu quero o Espírito Santo, eu quero intimidade com o Senhor, eu quero o poder do Espírito Santo, eu quero minhas mãos instrumentos de Deus, eu quero minha voz, meus pés instrumentos de Deus, eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. Lembre-se, não virá de fora, virá de dentro.